Ok, de malaco. Daqui, Big Uglissi, FFTR. Chega malaco. Tô nem aí, tenho que me agilizar. Pegar umas paradinhas pra vender, me arriscar. É desse jeito, não vem com demagogia. Já tô no jogo, estilo de vida bandida. Não vou me humilhar, me escravizar pra você. Vendo umas grama pro seu filho pirar na TV. Roupa da moda, umas pedra da hora. Pulso, pescoço, vagabunda no pé, dinheiro no bolso. Quadrada na cinta, ligeiro na fita. Malandro tira onda e ri da polícia. No rap e tal, alcançando outro nível. A malandragem, prendendo a ficar rico. Cada vez mais perigoso, mais articulado. Vagabundo estudado, sistema em colapso. Ensinamento das ruas, verdade nua e crua. Não é novelinha, acerola e laranjinha. Marcas na pele, tatu que descreve. Decepções da vida, as esquecidas num beck. Facção, ambição, estilo de vida. Do corre das ruas, com um mic nativo. E onde chega é destaque, os playboys se age. As cachorras se atiçam, sabana, calda e late. Pesado, censurado, deixado de lado. A ti se incomoda e põe pra balançar os rabos. A mídia ignora, os de verdade aprova. A letra apavora, os engomados se choca. Brasil, mil graus. Só quem é sobrevive é amor pelo som. Gangsta, de malaco no ar, representando a velha escola. Tentando mesclar e adaptar com a nova. Não é só xingar, rima besteira pra dançar. Vou clipe na TV, boné pro lado e pagar. Trazendo o gangsta clássico de volta. Fugir não, que eu sei que cê gosta. Se envolver. Essa aqui tô chegando, cantando, rimando, versando, trincando. Gangsta, só se não quiser 2017, Big Uglissi, FFDR. Abraço malaco, é nós mesmo no jogo. Agradeço o convite, vou na fé e disposto. No instinto de quem é e nunca deixará de ser. Aproximo os verdadeiros de mim e de você. Samba é aquilo, norte, sul, leste, oeste. Quem desconhece o enredo, nananã, nesse cresce. E é na ponta da caneta, malandragem aplicada. Se não tem nada a acrescentar, boca fechada. Porque palavras são sempre palavras. Na letra dos caras que tem a palavra. Que minhas palavras e minha levada sejam na quebrada. As verdadeiras palavras que lida o que é vida pra vida dos chapas. Então se envolve, chega e cola nesse som. Só bando de bom, tenho dom, rap do bom. O pisante de mil graus, só as verde no bolso. A cheirosa do lado, colar no pescoço. Autoestima em rima, mantendo a sensatez. Nem tudo são flores, mas quando for parabéns. Vem com nós, só chegar e se envolver. No certo pelo certo, pois assim que tem que ser. Porque rap é rap, amo rap. Bumbos e scratches. E quem é rap sabe que rap é sempre rap. Independente se quem canta é o white black. Se tem verdade, identidade, destacar no rap. Que nunca vai morrer pelo que se propôs a ser. Modas vão e vêm, mas sempre vai ter. Oh, vagabundo tipo eu ou você. Pra rimar sobre aquilo que os falsos tentam esconder. Marcelo pra família, gordão pros tá chegado. Certificado ou disco conquistado. E é só se envolver. Os verdadeiros tá de...